Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, meus queridos amigos, já estamos chegando com mais um programa do Amado Batista, o mais amado do Brasil. É uma alegria, um prazer enorme estarmos aqui com vocês, fazendo este programa, mandando nosso abraço para todas as cidades onde nós chegamos com o nosso programa de rádio, e agora também é Edelson Moura na TV. Estamos, assim, encantados com o resultado, o número de cidades que vem exibindo o nosso programa, e já assim com muitos companheiros falando: olha, Edelson Moura, que bom que agora você está também na televisão, o programa está passando aqui na minha cidade, em muitas localidades, onde tem aquela televisão local, não é? Que o nosso programa, ele é distribuído inteiramente de graça, exatamente para todo e qualquer canal de televisão. Não importa se Globo, Record, SBT, Bandeirantes, não importa. Ele é de grátis, ninguém paga nada, e qualquer emissora de rádio pode se cadastrar para retransmitir na sua cidade o programa Edelson Moura na TV. Graças a Deus, já passamos das 50 emissoras que estão retransmitindo Edelson Moura todo final de semana. Vamos agora trazer Estação do Amor. Você me faz assim, me dá carinho e muito mais. Olha só, você me enlouquece, meu corpo aquece, isso é bom demais. Juro, sem você sou um passarinho, longe do seu ninho, sem poder voar. Quando fica comigo, é meu mundo, meu abrigo, minha estrela pra pousar. Eu quero ver a noite passar e subir, navegar nesse amor, nas estrelas pousar. Você me faz assim, me dá carinho e muito mais. Olha só, você me enlouquece, meu corpo aquece, isso é bom demais. Juro, sem você sou um passarinho, longe do seu ninho, sem poder voar. Quando fica comigo, é meu mundo, meu abrigo, minha estrela pra pousar. Eu quero ver a noite passar e subir, navegar nesse amor, nas estrelas pousar. E subir, navegar nesse amor, nas estrelas mais amado do Brasil. Vamos mandar um alô, meus queridos amigos, para a nossa consultora Maria da Paz. Ela é consultora Saúde com Beleza e ouve os nossos programas pela Rádio Cristal FM. Ela pede um alô, inclusive, para sua filha, Márcia Carvalho Cunha. Maria, obrigado, viu? Márcia, aquele alô, aquele abraço para você também. Muito obrigado por representar a Saúde com Beleza aí na localidade de vocês. Hilda Alves Gonçalves, ela é de Vargem Grande, Vargem Grande do Rio Pardo, em Minas Gerais. A nossa querida Hilda pede um alô no programa do Amado Batista, porque ela é a nossa representante lá em Vargem Grande do Rio Pardo. E aqui tem o telefone dela, que ela pediu que a gente transmitisse, porque vai que alguma pessoa está precisando do óleo de avestruz aí em Vargem Grande do Rio Pardo. É só ligar para ela no 9919-4458. É 9919-4458. Vamos repetir? 9919-4458 é o telefone da Hilda Alves Gonçalves Brás, nossa representante lá de Vargem Grande do Rio Pardo. Bacana. Vamos agora trazer mais uma música. Amado Batista hoje vai cantar só sucesso bonito, só música linda mesmo. Meu Jeitinho. Seu amor, quero ter com você uma chance de provar pra você, meu amor. Se eu tiver com você um instante, eu vou ser seu amor. Gosta do meu jeitinho. Não gosta do meu jeitinho. Não gosta do meu jeitinho. conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Criamos os nossos filhos para o bem. E quando a criança já está assim com 4, 5, 6 anos, ela já se prepara para a catequese. É lá, na catequese, que ela vai entender, vai aprender quem é Deus, o significado de Deus na vida dos seres humanos, na vida dos homens. Mas nós sabemos, meus queridos amigos, que muito pouca gente dá importância a isso. Catequese, o que, que é isso? Ninguém nem sabe o que é, não é mesmo? Se você não leva o seu filho para a igreja, quando ele tem 6 anos, 7 anos, 8 anos, pode se preparar para ir visitá-lo numa penitenciária quando tiver grande. Porque o homem que não é educado, que não é instruído, que não recebe dos pais uma boa formação, ele tem tudo para ser contaminado com as coisas do mundo. Não quero dizer que aconteça isso com todas as pessoas, não. Mas quase sempre, quando você chega numa penitenciária, e esse trabalho eu já tive o cuidado de fazer, você pergunta para o preso: você fez a catequese aonde? Aí, quando ele pergunta assim, o que é catequese? Você até assusta. Ah, você não fez catequese? Não sabe o que é a catequese? Não, não sei. Você não foi levado a uma igreja, quando você era criança, para poder ser batizado, para poder fazer a catequese? Não, não sei. Aí o marmanjo fala, eu não sei. Então, quando fala assim, é um péssimo sinal, porque, na verdade, meus amigos, as coisas boas, as coisas de Deus, a criança aprende na igreja. As coisas boas, a catequese, a Bíblia, o significado da Bíblia, o significado dos mandamentos de Cristo, tudo isso a criança vai aprender lá. Se você não pratica isso, não faz isso, seu filho vai ser o quê? Educado pelo mundo. É o mundo quem vai tomar conta dele. E eu quero dizer para vocês, o mundo é perverso. O mundo é perverso. Existem dois mundos, o de luz e o das trevas. Tu já pensou, seu filho, não sabendo o que é a luz, aonde que ele vai cair? Já parou para pensar? Se ele não sabe qual é o mundo de luz, onde é que ele vai cair? No mundo das trevas. Portanto, você que está ouvindo o Edelson Moura, que está educando seus filhos, são jovens, meninos, crianças. Outro dia fui numa casa, E cheguei lá, perguntei pro meu compadre, compadre Antônio, e esse menino, ele já fez a catequese? Não, a catequese é como é a catequese, Nelson Moura? Porque o menino revoltado, com raiva dos pais, brigando, quebrando a casa, quebrando os móveis, roubando o ventilador para comprar droga. Eu perguntei logo, ele fez a catequese? Disse, não, a gente não sabe o que é isso. Nós não sabemos, você sabe, nós somos simples. Nós somos simples, meus amigos queridos. A igreja gosta também das pessoas simples. A igreja, aliás, ela faz o bem a muitas pessoas simples. Existem pastores que pastoreiam centenas de jovens, milhares de jovens. Existem padres também, igrejas, formações religiosas, como a Igreja Católica, que você sabe, é uma instituição séria. Ah, mas eu não vou levar meu filho por isso, por aquilo, dá trabalho. Tudo na vida dá trabalho. Muito mais trabalho ainda você poderá ter quando seu filho estiver envolvido com o mundo das drogas, com o mundo de trevas. Então não custa nada você ir lá, né, mostrar a religiosidade para os seus filhos. É tão bonito, tão bacana a humildade da pessoa, né? Em entender que uma criança precisa receber uma educação religiosa. Vamos trazer agora Meu Sol, Minha Lua, Amado Batista, para vocês. Eu tenho medo de morrer na solidão. Se eu puder pudesse, eu daria a minha vida pra ganhar seu coração. Eu tenho medo de perder você. Eu tenho medo de morrer na solidão. Se eu pudesse, eu daria a minha vida pra ganhar seu coração. Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Agora eu quero atender a nossa ouvinte Edneia Ferreira. Ela é da cidade de Dom Basílio, lá no estado da Bahia. Ela diz assim: Adelson Moura, quero ouvir a música Princesa com Amado Batista e quero oferecer para toda a minha família. Que coisa boa, não é, Edneia? Vamos trazer aí essa música para vocês, Princesa. E tenho certeza que esta música muita gente gosta. É uma multidão, né, que gosta dessa música Princesa. Então quero oferecer também para outra pessoa que mandou a sua mensagem aqui. É Reinaldo Rodrigues. O Reinaldo diz: tudo bem com você aí, Adelson Moura? Por aqui estamos levando a nossa programação com os sucessos da Rádio Estúdio Brasil, programa Amado Batista, das 8 às 9, Saúde com Beleza, das 9 às 10, Ligação Nacional, das 11 às 12. Poxa, que programação legal, Reinaldo. Muito boa. Abraço a todos daí da sua competente equipe. Atenciosamente, Reinaldo Rodrigues, diretor-geral da Rádio Difusora da Estância Turística do Piraju, no estado de São Paulo. Obrigado, Estância! Legal! Obrigado também ao Reinaldo Rodrigues, todos os nossos colegas da Rádio Difusora, que coisa boa! Os nossos programas aí brilhando, fazendo a diferença na nossa difusora, né, Reinaldo? E vamos cantar Princesa! Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, Nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva, o mau tempo. Amado Batista. Amado Batista. Amado Batista show. Muitas pessoas não gostam quando a gente faz aqui um comentário falando da roubalheira. Mas eu gostaria de esclarecer para os meus ouvintes. Os meus comentários, eles são apartidários. Se um partido ou outro não gosta, né, eu quero me desculpar de vocês, porque não é meu objetivo atingir qualquer partido político que seja, até porque eu sei que dentro de cada partido tem pessoas de bem, tem parlamentares de bem, tem senadores de bem. A questão da desonestidade, a questão do político desonesto, ela nem sempre está vinculada ao partido. A desonestidade é uma coisa que caminha com a pessoa. O ser humano desonesto, o ser humano que é trapaceiro, ele é uma pessoa que ele já entra para a política mal intencionada. Ele já entra com esse sentimento: eu vou ser candidato para eu me dar bem. Agora, existem também aquelas pessoas em cada cidade, em cada localidade, que elas são homens de bem, pessoas de bem. E elas entram para a política muitas vezes porque elas enxergam os desmandos, as coisas erradas, e elas entram para ajudar, para dizer: não, eu não posso fechar os olhos com a minha cidade, o meu município, que está se acabando na mão desses picaretas. Então muitas pessoas entram para a política a partir deste sentimento. E eu acho isso, minha gente, muito importante. Homens de bem, pessoas de bem, né, pessoas honestas, dignas. Ainda existe muita gente bacana, viu? O mundo não está todo perdido, não. Ainda tem muita gente boa, muita gente consciente, muitas pessoas dignas de respeito por esse Brasil afora. Nem tudo está perdido. Agora, o que nós temos que fazer, em detrimento de tantas falcatruas, tanta roubalheira, nós, homens de bens, pessoas de bens, nós devemos intencionar a nossa candidatura. Ah, mas eu vou gastar muito dinheiro. Nada. Lance o seu nome, porque não está escrito na testa de ninguém quem é que vai ganhar, quem é que vai ser vitorioso. Um amigo meu, lá no interior de Rondônia, a única coisa que ele tinha de patrimônio era uma bicicleta. Mas era um homem digno de muita credibilidade, de muita respeitabilidade. Tinha lá o seu sítiozinho, sua propriedadezinha. E todo mundo o enxergava como um coitadinho, como um pobrezinho, que não tinha condição de ser prefeito, que não tal, que isso e aquilo outro. Quando este homem começou a subir nos palanques, palanques que eram feitos pelo seu partido, não era nem por ele, e que ele começou a fazer uso da palavra, mesmo diante da sua simplicidade, diante da sua maneira humilde de se comunicar. Ele demonstrou para aquela população que ele era um homem de bem, que era uma pessoa capaz de representar o município e ser o prefeito daquele lugar. Qual foi a surpresa? Que a cidade tinha um candidato que era indicado pelo governador, gastando uma fortuna em cima desse homem. Um outro candidato era do PMDB, o PMDB gastando também uma fortuna. E lá na rabeirinha, aquele políticozinho humilde, fazendo a campanhazinha dele de bicicleta, parando nas portas, conversando com as pessoas. Pois o homem não se elegeu prefeito da cidade. Eu perguntei para ele: quanto você gastou na sua campanha? Desgastar o que, Adelso Moura? Se eu só tinha uma bicicleta para andar, minha sandalinha havaiana e não sei o que. Ele diz: então, meus amigos, muitas vezes você, que é um homem de bem, uma pessoa de bem, não se furte entrar para a política e ceder lugar para pilantras, para ladrões, porque você é humilde, porque você é pobre. Não! A política está precisando de homens de bem. Nós não estamos precisando de homens ricos e afortunados desonestos. Estamos precisando de homens humildes, mas de muita dignidade, de muito respeito ao ser humano, à coisa pública. Você não concorda com Edelso Moura? Então é uma coisa que você tem que pensar, rapaz. Vamos ouvir agora Bomba Atômica. Você matou minha esperança e tudo aquilo que eu acreditei, e acertou meu coração de um jeito que nem sei. Só sei que eu senti dentro do peito a explosão. Eu vi você entre mil beijos e abraços como outro amor. Nesse momento a minha vista escureceu de dor. E aí aconteceu, pobre de mim, eu fui parar no chão. Você detonou sobre mim o efeito de uma bomba atômica. Eu fui o alvo perfeito e nessa guerra perdi seu amor. Eu sei que chegou o meu fim, o meu coração foi vencido. Agora já não tem mais jeito. Você matou minha esperança e me matou. Você matou minha esperança e tudo aquilo que eu acreditei, e acertou meu coração de um jeito que nem sei. Só sei que eu senti dentro do peito a explosão. Eu vi você entre mil beijos e abraços com outro amor. Nesse momento a minha vista escureceu de dor. E aí aconteceu, pobre de mim, eu fui parar no chão. Você detonou sobre mim o efeito de uma bomba atômica. Eu fui o alvo perfeito e nessa guerra perdi seu amor. Eu sei que chegou o meu fim, o meu coração foi vencido. Agora já não tem mais jeito. Você matou minha esperança e me matou. Você detonou sobre mim o efeito de uma bomba atômica. Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Vamos agora atender ao nosso querido ouvinte Josafá Ramalho. Meu prezado amigo e mestre Edelson Moura, eu ainda nem pensava em fazer rádio e você já era minha inspiração. Quando comecei em 1986, continuava ouvindo você e buscava dar o melhor de mim. Exemplo que eu recebia de você, meu mestre. Depois de 16 anos fazendo apenas TV em Imperatriz do Maranhão, volto semana que vem a fazer rádio. Outra vez, volto para um estúdio, inspirado no seu profissionalismo e dedicação. Voltei a ouvi-lo para poder me inspirar como seria o nosso programa. Seria uma honra, Edelson Moura, ter uma saudação sua para os nossos ouvintes de Imperatriz, ouvintes do programa Repórter Difusora, da Difusora Sul FM. Que bacana, Josafá. Muito obrigado, meu amigo, por esta mensagem belíssima enviada aqui ao nosso programa, viu? Sucesso no seu programa de rádio, sucesso na TV. E fiquei muito envaidecido por você dizer aí que se espelha no Edelson Moura. Muito obrigado mesmo. Vamos ouvir mais um sucesso com o Amado Batista, O Meu Telefone. Esse é o meu telefone. Você pode levar pra quando sente sozinha. Você pode ligar. Eu não quero tristeza pra ficar do seu lado. Ouça a minha voz, apesar que entre nós sinto a felicidade. Me dou o meu carinho, nem preciso falar. Você já me conhece, basta ver no olhar. Mas você já me disse que não vai me esquecer. Se ligo meu telefone, você chama meu nome e diz: eu amo você. Meu carinho, nem preciso falar. Você já me conhece, basta ver no olhar. Mas você já me disse que não vai me esquecer. Você chama meu nome e diz: eu amo você. Você é assim, eu também sou. Toma conta de mim, meu amor. Você é assim, eu também sou. Toma conta de mim, meu amor. Agora!

tudo que ela quiser. Estou apaixonado. Estou apaixonado por esta mulher. Estou desesperado e faço tudo que ela quiser. Dou minha vida por ela. Eu pulo até da janela. Vou fazer tudo que ela quiser. Estou apaixonado. Estou apaixonado por esta mulher. Estou desesperado e faço tudo que ela quiser. Dou minha vida por ela. Eu pulo até da janela. Que ela quiser. Estou apaixonado. Chegou a hora do quebra-galho. É isso mesmo, e eu vou atender Raimundo Martins, aqui do Del Lago, em Itapuã, no Distrito Federal. Raimundo é nosso ouvinte aqui no Distrito Federal, pela rádio do Paranoá FM, aqui da nossa cidade do Paranoá, e diz que é fã do nosso programa, sempre escuto, não perco um dia. Eu gostaria de pedir uma música sua, Edelson Moura, pode ser qualquer uma, pois eu gosto de todas as músicas. Então quero mandar aqui para o Raimundo Martins, lá do Del Lago, um grande abraço e oferecer também esta música para todos os meus ouvintes da Paranoá FM. Lembrando que o nosso óleo de avestruz Sopremo está à venda aí na Casa Nordestina, viu, minha gente? É, não vamos deixar de adquirir o óleo de avestruz Sopremo, os nossos produtos Saúde com Beleza, aí na Casa Nordestina. Lá nós temos também o Doce Foi, o Tira Chulé, o Sebo de Carneiro Perfumado. É a nossa loja representante Saúde com Beleza no Paranoá, no Distrito Federal. Vamos cantar então com Edelson Moura. Cadê você? Paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Te procuro no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção, no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção. Eu não sei se é certo ou não querer demais. Eu ter você é o que me faz sentir mais perto do prazer. Meu corpo procura ficar junto ao seu pra ser amado, ouvindo a canção de amor no rádio. É tudo que eu quero fazer com você. No mesmo olhar, cadê você? É tudo que eu quero fazer com você. Paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Te procuro no mesmo olhar,